462, autorizado pouso, pistão a zero, vento 170 graus, 1-1-1-8. 462, bom, 1-2-5-6, decolou os 2-6, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bruno 92, considere as restrições de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, altitude do altímetro no 0, no 5, autorizado final do procedimento e elétrico cheio, reporte estabilizado. Desconsiderando a restrição de altitude em TAP, descendo 2.000, reporte estabilizado final de elétrico cheio, na 3192. Controle Salvador, Bono 256, passando 2.800, boa tarde. Bono 256, contato radar na decolagem, suba a via, saída Pucca, transição Zipar para nível de voo 370. Pucca, Zipar para o 370, Bono 256. Papatão, vem aqui, Romeu Bravo, voe na proa do Ceasa, reporte visual com campo. Trouxe água, bravo. Papatango, Zulu, até o Lima, confirma estimado de bolsa. Estima todo 2000. Confirme? 0. Gente, 2000. Zulu, hotel Lima. Ah, Tango Yankee, Romeu Bravo, mantenha 500 pés no litoral. É, pode pegar a flor do litoral, senhor? Negativo. Abandone o litoral, vou, na, vou direto para o Ceasa. Mantenha 500 pés AGL, acima do, do solo. Sim, bravo. Siga. Quilo. Eu sigo, aquilo papá vida. Nova Catarina está para o hangar da DEI, da, desculpe, hangar da mata. Gente, autorizado ingresso na pista no 7, já pronto pro TAC? Confirme. Já pronto pro TAC? Gente, reporte na interseção papal, altímetro no 0, no 5. Papa de ingresso a 17, o quilo Papa Vista. Está de ingresso, reporte livrando no, na direção Romeu. Reporte livrando na mata. Tango Zulu até o Lima para serviço de informação e alerta, chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. No 260, no 28.8, grato com o trabalho Zulu até o Lima. Portugal 023, descend via to 2,000 feet. Altimeter setting 1015, clear final approach runway 10, ILS X-ray. Report establishing localizer course. Okay, clear to descend 2,000 feet on KNH 1015 via both arrival and clear for the ILS approach runway 10, I call established call 023. A 3192, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde. Tango Yankee Romeo Bravo, visual com campo? É, escuta, senhor. Visual com campo, na sua esquerda? Afirmativo, senhor. Quente, chame torre, 198 decimal 95 para o cruzamento. 1895, bravo. Tente de frequência, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3192, final ILS 103. Para dois? É o TAM 3192 na final. 3192, continue a aproximação, tráfego vindo a 9 estado, altímetro no 095. Segue a aproximação, 3192. Dois tráfego de avistado, autorizado pouso pistão 0, movimento 1.0 está 3.192. Salvador, eu passando Bravo. 6327, maintain 11 points. Torre, Papa Tango, Yankee, Romeo Bravo. Romeo Bravo, reposta no Travé em Norte da Torre Salvador, tráfego da 9 estados. Bravo. São 3192, informa helicóptero à esquerda, mantendo 500 pés através do norte da Torre Salvador, não interfere com o percurso. 7, 3192. E Romeu Bravo, confirma intenções? É, cruzamento do seu aeródromo para o litoral sul, sir. E te informa, é voz 320 na curta, final 10, reporte visual com tráfego. Visual com medo já, o Ianca Bravo. Mantenha o setor aguardando para o cruzamento do campo, informa o tráfego vem na 9 estado. Já vem no seu através, norte, sabe? Tráfego agora avistado, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando a final no 0. Sim, bravo. Olá, Salvador, good afternoon, Ocean 627, holding short, runway 10. Ocean 6327, line up and maintain threshold 10. Continue to line up and maintain runway 10, Ocean 6327. Solo 36, libere a direita, chame solo em 12, 12, 12. E a direita, 219, confirma. Brown já livrou esse da 1028. Gente, aguarde transferência, mantém escuta, mantém a linha do litoral 500 pés. Bravo. Helena 6327, clear for takeoff, runway 10, winds 190 degrees, 1-1-0. Clear for takeoff, ocean 6327. E aqui Romeu Bravo, confirmando, prossegue via linha do litoral até Itacoa. Vai até Serra Luís e Delta Lima, senhora. Gente. Aqui Romeu Bravo, chame controle em 120 decimal 8, bom voo. 308, Bravo. Controle Salvador, o Papa Taninha que foi Bravo, já cruzou o seu aeródromo, já na linha do litoral sul, vai mantendo 500 pés na sua escuta. Papa Tango, Yankee, Romeu Bravo, mantém-se sobre a área de voo visual, 500 pés via linha do litoral, reporte 2 minutos fora. Bem, meu estimado posto. Gente, alô. S6327, airborne at 38, call Salvador. Approach frequency 120.8, good travel. 1208, good afternoon, Ocean 6327. Good afternoon, Ocean 6327, airborne on summer departure. Relay contact on departure, climb via Sambo departure, Corral transition to flight level 200. Yeah, we can clear via Sambo, Corral to flight level 200. Can you refly direct to Corral, please? Climb via Sambo departure, Ocean Air 6327. Okay, we clear via Sambo departure, sir, 6327. Let's travel 023 full Sambo shuttle, approach runway 10. Portugal 023, call Tower Salvador, frequency 118.95. 118.95, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Portugal 023, with you, full established, Charlotte, Catoche, Runway 10. Portugal 023, clear to land, Runway 10, wind 119 degrees, 109. Clear to land, Runway 10, Portugal 023. Raposo, que é risco de atalhão. Ciente, Yankee Romeu Bravo, frequência livre para coordenação. Bravo. 2023 on ground at 42, leaving right, call Salvador ground frequency 121.19. Salvador, boa tarde, Azul 698, descendo até nível 950. Azul 698, acione a identificação dessa via chegada com média 1 para nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 015. 050 com meio 15, via com média 1, alguma chance de voar direto em TAP? Retração para final ILS, curve à esquerda, proa 055, limite será a magnética 100 do NDB Simbra, em caso de falha, reassuma na proa de Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-8-95. Muito obrigado, então mantendo a proa 055, retração para ILS da pista 100, caso de falha o limite é Simbra 102, chama a torre. 1-8-95. Obrigado, senhor. Commodore Departure, Ocean 6327, request point level 280, final please. Roger, initially climb and maintain 200. Okay, initially restricted to point level 200, Ocean 6327. Ocean Air. 6327, confirm flight level 280. 280, flight level 280, ship 6327. Climb to flight level 280. Call Recife on frequency 125.1 and alternate 128.35. Here we got 1251, 12825, go front please. 125.1, alternate 128.35. 1251, 12835, Russian 6327, good afternoon. Controle Salvador, é o Papatão Guianca Bravo. Papatão Guianca Bravo, prossiga. Guianca 0147 acionado, mantém a linha do litoral, reporte através de Pituaçu. Isso é, para você, a Índia com índice autorizado para o direto. Gente, então comprou a direto. Proa Norte, sobre regra de voo visual, mantendo 500 pés, reporte 2 minutos para a Serra Índia Arco-Índia. Yes, bravo. 9198, desça para 4000 pés, hoje do altímetro no 095. 4000 no 095, às 1h09, noite. A 9198, retoração para interceptar o curso localizador, curva à direita, pro 070, limite será o próprio curso, reporte estabilizado. Pro exato final do procedimento Electric Ray. 070, atualizando Electric Ray, pista no 0, azul 69, mais limitado do curso. Reacionado, 2 minutos para pouso. Reporte visual com campo de pouso. Bravo. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5. Autorizado LS X-Ray, posto estabilizado. 2000 no 0 no 5, autorizado LS X-Ray, pista no 0, espaço estabilizado, azul 69, noite. Quer meu braço, não para pouso. Tem como meu braço, frequência livre. Bravo. And I cristal ILS X-ray da pista no 0869, no 8. 69 no 8, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, azul 69 no 8, também agradece a decoração. Ouvi, Salvador, boa tarde, azul 69 no 8, final ILS X-ray, pista no 0. Azul 69 no 8, continue a aproximação, reporte posição tráfego 69, caso, confirme já visual. Ainda não, acabando de passar a última camada aqui na final do ILS X-Ray, portará visual. Avistando a 1200, o azul 69 ou 8. Azul 69 ou 8, autorizado por 0,69, 2,90 graus, 1,09. Autorizado pouso na pista 1,0, azul 69 ou 8. Salvador Approach Control, Azul 2789, right for 10. Azul 2789, cleared until 4,000 feet when H1015. 4,000 feet, 1015. Request maintain right seat. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Gostosa, está pronto para ataque. Cena 6355, autorizada NM, mantém 1-0. Autorizado a NL, mantém a pista no 0, achando a 6355. Agora sim, Serra Golf, acho que autorizado o acionamento. 6918, solo 59, libere direito, chame solo em 121 no decimal 9. 219, azul 6918, forte. Acho que confiou a torre. Mapeado, já acionado e ponto de contato. Poste na interseção Romeu, altímetro no 0, 105. Pode espera da Romeu, altímetro 1 no 0, 105. Salvador, Papá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike. Prossiga. Juliette, Romeu, Mike está para retorno a Salvador, se autorizado por uma da SEASA. Juliette, Romeu, Mike. Está autorizado, direto SEASA, reporta iniciando descida para 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0 no 5. No 0 no Rosa, solicita 1600, o Juliette Romeu Mike. Estou no 1600 pés, então, Juliette Romeu Mike, direto de Seasa, reporta visual com campo. Reportará o Juliette Romeu Mike. Xané 6355 decolou 01, nos chama controle 120, decimal 8, por favor. Controle 208, Xané 6355, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6355, decolado federação, voa no Monte Vá. Xané 6355, contato radar na decolagem, suba via subidação, voa 1. Leda Motiva, nível 360. Sobe via subida Sambuano, Leda Motiva, 360. Solicita, quando possível, voa direto Motiva, Xané 6355. Xané 6355, mantenha inicialmente via saída. Mantendo via 6355. 223, um Passaredo. Pode esperar, um mandado pronto. Passaredo 2231, não autorizado a alinhar e manter por 1-0. Ele mantém 0-2231. Controle Xané 6355, solicita um pequeno desvio à direita, proa 230, devido a informações. Xané 6355, proa 230, por quantas milhas? Estima 40 milhas, 6355. Gente. Eu acho que autorizado de alinhar e decolar, por 17, vento 190 graus, 099. Salvador, boa, Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem. Suba via subida Momo nível 180. Cancelada a restrição de altitude. Momo 180, cancelada a restrição 2231. 6355, se voar direto por base, livre informação. Aguarde 6355. Afirmo, se voar por base, livre 6355. Na 6355 autorizado, direto por base. Direto por base, grato 6355. Pai, Queen de Novembro, prossiga. Os 231, mantenha 3 mil pés. Informo o tráfego sua posição de 2 horas e 17 milhas rumo ao sudoeste, passando agora o 080 em descida. Até 4 mil pés, uma TR-72. A gente vai manter 3 mil, 2231. Papapá, Eco Índia November, não copiei a informação. Sim. Índia November prossegue para Salvador, confirme. A Queen de Novembro apresenta plano de voo. Gente, a Queen de Novembro acione código 0173, suba para 4500 pés, ajustando 015, e ingresse via corredores. The 789, traffic information, 10 o'clock, 11 miles, southwest bound, passing 2,000 until 3,000 feet, Alpha Tango 72. Roger, Azul 2789, looking for the track. Laredo 2231, vetoração para evitar o tráfego anteriormente informado. Curva agora à esquerda na proa 335. O limite é 10 milhas nessa proa. Após 10 milhas, está autorizada a ascensão para o nível 180 e direto VATAP. Ok, proa é 335, confirmando? Proa 325 agora. Proa 325. Após 10 milhas, está autorizado o VATAP nível 180. Inicialmente mantém a 3 mil pés. Ok, mantém 3 mil, proa 325. Após 10 milhas, voa direto o VATAP e subindo com 180. 2231. O circuito aí, se água quieto. Semana está sujeito ao tráfego em aproximação. Sujeito ao tráfego, se ergo quieto. X-ray runway 10, posso establish. Roger, 2,000-15, we're clear for the ILS X-ray. Report established. Azul 2789. Passaria do 223, não autorizado nível 180. 180, 2231. Juliette Romeu Mike, autoriza 1,000 pés? Juliette Romeu Mike, desça para 1,000 pés e porta visual com pouso. 1,000 reportará visual, Mike. Tiago, o senhor já livrou o eixo da prolongamento da 1,0. Esse é a Golfiel de Central, que pegou avistado, tem condições de realizar uma base curta para aproximação da 17, como a aeronave aproximando no zero. Tipo, base curta, está presente, Serra Golfiosa. Em que reporte final, 17? Gente, chame torre 118 decimal 95, papá Romeu Juliette, Romeu Mike. 1895, boa. Passaria do 2231, autorizado VATAP. Assuma a navegação na proa de VATAP a 9 milhas norte da posição do. Ok, direto VATAP, 2231. Minha 355, vou na proa de Bubave, chame se antecipe, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Centro Recife 251, alterna 2835, chame 6355, voando Bubave, boa tarde. Salvador Approach, Azul 2789 established, ILS 1810. Azul 2789, call Tower Salvador em 118 decimal 95. 118 795. Azul 2791. Eu acho que é autorizado o toque arremetido, vento no 2109. Autorizado toque arremetido, Serra Golfiosa. Na proa? Gente, proa 300, 30 milhas. Obrigado, e se possível também, a gente está um pouquinho atrasado, se puder coordenar a proa de Barreiras, a gente agradece. Gente, abaixo. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2719, ciente a informação, Romeu. Azul 2719, aciona a identificação. Vichicô está fazendo desvios na proa 240, mantendo o nível 60. Ciente. Azul 2719, contato radar 60 milhas, nordeste de Salvador, vou ir na proa de Bonf, autorizado chegada a Bonf, baixo no ideal de descida. Proa de Bonf, reportará, ponteira de descida, conforme o colega, a gente também está um pouquinho atrasado, também se quiser adiantar a gente agradece. Azul 2319, mantenha ponto, espera. Salvador Tower, Azul 2789, established, LS 10. 2789, clear to land runway 10, winds 200 degrees, 11 knots. We are clear to land runway 10, Azul 2789. 2231, após desvios, autorizado direto Barreiras. Após desvios, direto Barreiras, 2231, obrigado. Runway in sight. Roger, we have the runway in sight. For the ceiling, please. 2,000 feet. Thanks. Correction, Roger. Está reduzindo, está fazendo as manobras, mas seguindo para Salvador. Gente, é com o dia novembro, enquadra-se via corretores visuais, mantendo sob regra de voo visual, é porte através de Veracruz. É a possibilidade de fazer um 360 aqui da presença, senhor? Autorizado, 360, vai com o dia novembro. 360 pela esquerda, confirma. Afirmativo. Ciente. O eco dia novembro é 360 pela esquerda. Papá Romeu Juliette, Romeu Mike. Gente, papá Romeu Juliette, Romeu Mike, prossiga para final no 7, reporte final no 7. Final no 7, reportará mais. Serra Golfiosa, informa o tráfego aproximando o final no 7, Charlie 206, reporte visual com tráfego, vai prolongar a perna base, aguarda disposição, vai prolongar a perna do vento, aguardando para girar a base. Vai prolongar a perna do vento, Golfiosa, aguardando para girar a base, reportará visual com Charlie 206. Juliette Romeu Mike, informa o tráfego Charlie 150. Realizando um circuito de tráfego no 7, irá prolongar a perna do vento, reporte visual com tráfego. Vai reportar quando visual, Juliette, como é o mais. Juliette Romeu Mike, desça para 500 pés. Tá descendo, Juliette Romeu Mike. Sim. Azul 4423, autorizado NI, manter 10. Ali, manter 10, azul 4423. Azul 2789, on ground 15, leaving right, call Salvador ground, frequency 11.9. Hi, right, 1219, thank you. Torre Salvador, é o 2789 em português agora, só para te informar, uma 1.5 milhas da final, tem uma pipa, tem uma pipa ali que passou muito próximo da nossa asa esquerda. Dá 1.5 milha na final da 10. Tente o azul 2789, iremos informar aqui a infraero, colocaremos aqui a informação no ATIT grátis. Sim, obrigado. Está na final da 17, Juliette Romeu, da 17, Juliette Romeu Mike. 7, Juliette Romeu Mike, autorizado, pouso 17, vento 190 graus, 119, visual contato? Não, negativo visual ainda, Juliette Romeu Mike. Tráfego agora superado, autorizado, pouso 190 graus, 119. Tente, Mike. Tem algum fiosca na proa da CEASA? Correção, reporte na vertical da CEASA. Reportará na vertical da CEASA, já aviso algum gráfico que ultrapassou o Thiago. 4423, autorizado, decolar lápis 10, vento 190 graus, 109. Confirmando, o Eco Dia Novembro solicita mudança de regras? Afirmativo. Para o voo. Eco Índia Novembro, plano modificado aos 1.7. Desça para 4 mil pés, aguarde vetoração para a final. Final aberto. Reporte na final. Autorizado, a flor da final, reportará na curta o Sierra Golf e Oscar. Juliette Romeu Mike, solo azul 18, confirma o PAD. PAD 5 à direita, Juliette Romeu Mike. Tem destaque até o PAD 5 no poste de frequência, boa tarde. Azul 4423, decolou azul 18, chama controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Autorizado na remetida na 17, o Sierra Golf e Oscar. Gol 360. 360, Gol 1 Elétrico. Qual cidade voar, pô? Suba via azul 4423. Paciente, reporte finalizando. Dia novembro confirma a PRO que mantém? Claro que sim, só. Azul 2710. retoração para sinal LS. Confirmando, azul 271, retoração para sinal LS. Houve a direita, confirmando, a esquerda, proa 220. Esquerda 220, azul 279, vai cortar, muito obrigado, senhor. Paeco de novembro, desça para 3 mil pés, acho que o altímetro no 0 ou no 5. 3 mil pés, 10 mil de novembro. Torre Salvador, Papa Tango Fox on Mike, solicito táxi da Aerostar. Autorizado táxi 70, São Papa, altímetro no 0 ou no 5. Ciente, da Papa, 050. Via novembro, vetoração para sequenciamento, com via esquerda agora para o 020. Para o 020 à esquerda, é a primeira vez. 4, autorizado a NIA de falar com o 0, vento 210 graus, 099. Para a Golf Oscar, tocou a RMS em os 21, autorizado base pela disposição. Circuito de tráfego pela direita, reporte livrando sinal no 0. Pela direita, reporta lá, livrando o prolongamento da 1-0, terra Gofiosca. Torre, o Fosca Pá, o Fosca Pá, Mike, no posto da Papa pronto. Autorizado, Daniel, manteu no 7. Ali, manteu no 7, Mike. Confirmando, Azul 279, desça para 4 mil pés, hoje do altímetro no 0, no 5. 4 mil pés, 1015, 2719. Azul 271, condições de manter essa velocidade até a próxima duna? Pode, até mais se eu quiser. Gente, azul 271 não desce em high speed. High speed. E o Serra Gofiosca livrou o prolongamento da 1-0. A Gofiosca ruia para a proa da vertical da RMAR, mantém espera na vertical da RMAR. Manterá espera sobre a RMAR, o Serra Gofiosca. Xané 6314, decolou os 23, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Timbra. Controle da Xané 6314, boa tarde. Xané 6314, contato radar na decolagem, suba via saída confirmando. Suba para o nível 340. Após 2 mil pés, curva esquerda na proa 015 para evitar tráfego. O limite será 20 milhas nessa proa. Após 2 mil pés, proa 015, 20 milhas na proa. Está alinhado e pronto, o Fox Papa Mike, vamos 7. Mais 2 minutos, será autorizado, mantém a posição. 7. Senhor, vou ficar com a espera sobre a vertical na com curva pela direita e aguarde autorização para prosseguir para a final no 7. Espera sobre a pela direita, aguardando a autorização, Serra Gofiosa. Oi, Salvador, boa tarde, está 3155.090 pronto. 3155, mantém a posição. Mandei. 15, 279. Azul 279 confirmando 2 mil pés. Hoje o altímetro no 0 no 5. 2 mil pés. Ano 55 autorizado a NIA e manteu no 0. Gente, a linha mantém o 0, tá? 3, 1, 5, 5. 423, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-2288, azul 4423. Azul 27111 é o número 1 para Ponça? Afirmo. Atomizou com a pista já quente, pode completar aqui pela esquerda, está ingressando na final. Mas o 27 não tem condições? Positivo. Afirmativo, 27 não. Se quiser, pode provar a esquerda aqui, visual.